Aqui, Tom, you are em Salvador, Bahia, Rio Vermelho. O Tom é o criador do Nimbot.com, que é o site que a gente está usando aqui para fazer esse som. Ele é um programador também, igual eu. A comunidade é responsável, inclusive, por gravar todas essas sessões que a gente está fazendo aqui. Então, todo mundo que está aqui, se quiser ouvir depois, é só entrar no Nimbot.com, procurar Jabá _ Guitar Base, que aí todas as sessões que a gente fez aqui, as anteriores, enfim, vão estar tudo lá gravado. É isso aí, nossos agradecimentos ao Tom, que faz esse software livre, né? Essa plataforma livre é Nimbot.com, que grava as músicas aqui que a gente faz, né? Splice from USA, Zig de France, Seb, Netherlands, Danger David, da África do Sul, grande Danger, e aí, David? Velho, o Royce do Canadá, TBFX, diretamente da Califórnia. Vamos de reggae agora, 32 BPI, reggae, you are in Salvador. You are em Salvador, Bahia, Rio Vermelho. Vamos mandar aqui que a gente vai mandar o som aqui da vai rolar um reggae agora aqui. 64 BPI. Trust me. 64 BPI is very high BPI. Bom dia. Olha aí, um bom dia da África do Sul. Que horas são na África do Sul agora? What time is it in Johannesburg? Are you in Johannesburg, David? Boa noite. Essa é a Núbia e o Maranhão. Cloudy. catch a fire, a fire bomb in me. With my creature, she catch a fire, a fire in me. It's hidden with my creature, she catch a fire, a fire. Thank you. Thank you.